Europa 084, ready to copy. Yes, sir, go ahead, Europa 084. Clear to Lima Echo, Mike Delta, flight level 350, by Upper Zulu 10 to Natal, and then at the flight new route. Departure from 1010, after departure left turn, book a departure, depart transition, squawk 5545, elevator approach frequency 119.35. Juliette, Quebec, complete final do procedimento, chame torre 1 no 8 decimal 95. Quebec, obrigado. Puxando RMA 224, vista 2000 pés, autorizado o final do procedimento LF, que foi reporte no localizador. 2000 reportará. É Puka Departure, Zipar Transition. Ok, Puka Departure, Zipar Transition, Europa 04. With that was correct, are you ready to push? Yes, sir, ready to push. Gate number 10, clear to push back to Saran, call for 10. Okay, clear to push on the stand number 10, Europa 084. 3305, copy. Pronto, copy, 3305. Recife, aprovado 330, decolando da 190 com a esquerda, Puka, Jean, Maracaju, faz Aracaju conforme, 5527-1935, controle. Pode confirmar a saída, transponder e o controle? Puka, Jamo, Aracaju, o transponder é o 5527, o controle 1935. Autorizado, Recife 330, decola no 0 por descida. Puka, Jamo, Aracaju 527, controle 1935, já 3305. 3305, correto, só pronto, portão 05. Autorizado, pista no zero para embaixada e travado ali, Juliette, Quebec. Bono 888, Alfa, Aquilo, Pátio 3, posição 2 Lima. Mas fica atento ao sinalizador, pode ser que tenha alguma alteração. Sim, para ficar atento ao sinalizador, Alfa, Aquilo, Pátio 3, posição 2 Lima. Escuta, prossiga. Não pode dar um vídeo, não, mas só 140 passageiros. Gente, mantém antes daquilo, vou entrar em contato com a empresa, mas geralmente a posição é solicitação da empresa. Ah, tá legal, obrigado. Chanel 6224, chame torre 1 no 8 decimal 95. 295, boa noite. 1170, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento INS, que foi reposta no localizador. Descendo 2000 pés, autorizado ali, gol 1170. Juliette Kio, Juliette Quebec, solo 02, livre à direita, chama 121 no 9 solo, observando a aeronave da Gol entrando no pátio 3. Feito no 5, táxi autorizado à direita, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1014, uma boa viagem. 14, 6, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Lima Juliette, Quebec, boa noite. Direita Alfa, reposta antes da ataque 3 Juliette. Confirme o pátio? É, então mantém antes da Juliette e aguarda a coordenação com a infraero. A aeronave vai pernoitar? Sente, então mais ou menos meia hora no pátio. Coordenação com a infraero. Aeropass, 0841, ready for taxi. Aeropass, 0841, taxi via April 1, India, 2 holding points, there, tower 118, decimal 95, altimeter 7, 1014, have a good flight. Okay, taxi, the holding point 10 via India, Delta 1, tower 118, 95, confirm. April, 118, decimal 95, holding points. 118-95 from holding point, Europa, 0-4, thank you. Check trem de pouso, 130 graus, 109, 124. Marché travou, ele pouso no zero. Boa noite. Ciente, mantém a posição. Gol 1-1-7-0. Gente, chame torre 1-1-8-9-5. 2-9-5, gol 1-1-7-0. Juliette Quebec, já foi autorizado, parte 3? Mantenha antes da Juliette, aguarde para ninguém. Solo Salvador, boa noite, azul 5001, ciente da Tango. 5001, Tango confere, prepara da El, instante 4. Para da El, aguardando, 5001. Lima Juliette Quebec, está autorizado a ingressar Juliette até o pátio 3. Fica atento ao sinalizador no pátio 3. A informação que eu tenho aqui é que vai ser a 3 Lima, é lá pro fundo do pátio. Torre Salvador, gol 1170, final da 10, baixar a travada. Continue a aproximação, aguarde a transição de pouso, 970. Tower, good evening, Europa, 084, holding point, 10, we're ready for departure. Roger, number 2, maintain position. Number 2, maintain position, Europa, 084. Linha 224, solo 06, direita, 121, 9 solo. Direita, 219. É 224, Alfa, reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette. 1170, confirma livre pouso, pista 10, 1160 graus, 8 mais. Livre pouso, pista 10, gol 1170. 1970, sua identificação, desça a nível de voo 050, via chegada Mari. 050 via Mari, gol 1019, 970, informação, faz. 2854, autorizado lá em MP. Guarulhos, autorizado 360, Pedro Lumo 0, até Taubaté. Recolão da 10, curva direita da El, Leda, Mótima. 5544, transponder 1935, controle. Alfa da Juliette, 970. 6224, Juliette, portão 3. Portão 3, 6224. Deploying 10 ready for departure, Europa 084. Clear to line up and wait, 084. Clear to line up and wait, runway 10, Europa 084. Tato 2805, decolos 10, controle 119, decimal 35. 935, uma vez. Salvador, boa noite. 3305, no portão 5, só um instante, por favor. Aguarda, 3305. Bom, 1170. Autorizado, Juliette, portão 62. Juliette, no 62, eu vou no 970. Então, 3305, coordenando em princípio de solo, após a passagem do gol à retaguarda, iniciando 5 e chamando a ataque. Após o gol, passar a retaguarda, autorizado, 3305. Ajuste o 9014. Dona, 1014, tomando estabilizado, ele é seco, então 10, vou no 970, obrigado. For takeoff, wind is on for 0 degrees, 8 knots. Okay, for takeoff, runway 1, 0, Europa, 0, 4. airborne at 13, call now 119.35. 119.35, Federal Bus 34. Departure, good evening, Europa 34, crossing 1500. Europa 084, with a contact from departure. Climbing, maintain flight level 350, Puka departure. Okay, number 10, level 350, Puka departure, Europa 34. Paulus, 3305, para o táxi, 169 a bordo, alterna Natal, 2:50 de autonomia. 3305, autorizado táxi, parte 1 no Índia, ponto de espera, torre 1895, ajustado 1014, uma boa viagem. 1014, parte 1 no Índia, ponto de espera, 1895, 3305. Gol 970, final 190, estabilizado. Gol 970, ciente, avistado, cheque 3, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 89. Ciente, ainda. Irá reportar baixado travado, voo 970. Três 8 5, chame Recife na frequência 2531. Bono da 3 2 1. Control Eurobus, informe, we proceed direct to Cipa. Bye. Fazer o 84, fly heading Zipa. Ah, fly heading Zipa, Europa, 84, obrigado. Uno, autorizado, chama o ataque. Uno, autorizado, 00, chamar o ataque. Pronto, tô autorizado, né, Mantê? O 970, solo os 23, direito, 219, solo. 219, grátis. Boa, 970, liberou. 1970, boa noite. Tarcísio Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, boa 970. fica autorizado. Alinhar e decolar, vento 1, 50 graus, 8 nós. Autorizado, vem decolar 1, 0, 6, 0. Zero 84, contact now Recife. Frequency 126.85. 126.85, good luck. Here is 4, thank you, goodbye. Juliette, Gol 1970. 970, mantém-se da Juliette. Mantém-se da Juliette. Tanto 3305, decola os 26, controle 119 decimal 35. 9890, um instante para cópia, prepare a Dial. Aguarda para cópia, só lhe consulta a possibilidade de efetuar bloque 1 no alfa. Vou só coordenar o controle. Paulo, muito boa, 5972 da Rio, mas uma vez mais, por gentileza, autorização, Galeão 400. Número 2, prepara da El para Galeão. Ah, tu escuta aguardando. Para o Cássio 5001, alterna Londrina, 4 horas e 25 de autonomia, 106 a bordo. Direita Índia, ponto de espera 1895, 1014, boa viagem, 5001. Direita 1895, 1014, 5001, boa noite, bom trabalho. 970, Juliette 04. Juliette 04, 970. Com informação Tango, cruza 180 ao 150 no mais. 3178, acione identificação, desça a 2 mil pés por hoje, Duna. Autorizado o final do procedimento e ele é executado. Pista 10, reporte no localizador, ajuste ao 90 no quadro. 2 mil pés, direto Duna. Autorizado ILS, reportará estabilizado. Então, ponto de Juliette, né? Salvador, boa noite, azul 5001, ponto de espera pronto. Autorizado, azul 5001, alinhar e decolar pista 10. Vento 120 graus, 10 mais. Livre aliás decolar pista 10, 5001. O Salvador é o 1. 1-2-4, boa noite. São 1-3-4. Mano, então. 1-1-3-4, número 4, prepare a Fuca para Maceió, faixa nas costas. Ok, positivo, Fuca, guardando copo. E 5972, copia. Copia, senhor. Galeão autorizado, 400, via rota pro Whisky 50, até Vitor Tango Romeu, e a voz segue conforme rota. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da Dael, Leda e Deb. 5547, transponda, 1935, contra. Autorizado, 400, Galeão, eu Whisky 50, contra Vitor Tango Romeu. Cola da 10, curva na direita, Leda Bidev, né? Dael Leda Bidev, corrigindo. 5547, transponde, 1935 na saída. E 5938, correto, só com o estacionamento no Pátio 3. Pronto, no Pátio 3, o estacionamento. Obrigado, senhor Bruno. Marei táxi, senhor, grato. Salvador, boa noite, o Azul, Alfa Yankee Mike. Alfa Yankee Mike, na escuta, prossiga. Boa noite, senhor. Solicitando autorização para reboque da ponte 9, do pátio 01, para posição 4, Lima, do pátio 3. Gente, aguarde para início de reboque o Alfa Yankee Mike. Ok, aguardarei. Inicie o reboque chamando através do portão 612, Alfa Yankee Mike. Iniciar, aguardar através do portão 62. Falou, Xanair 6224, está na ponte 3 para pushback e acionamento. Pronto, para cópia? Positivo. Aracaju, autorizado no 90, decola da 190, curva esquerda, perfil da Conde, via Golfo 677. 5550, transponder, 1935, controle azul, o Xanair 6224. Positivo, autorizado 190 na Conde Aracaju, na 5550 é o código, confirma o controle? 1935. 1935. Já inicia de imediato? Afirmativo, inicia de momentinho. Um minuto para posicionamento, ok? Já chama pronto. Vai chamar, pode executar a Puca Jamaracaju? Temos, então, Pucajama Aracaju. Positivo, vai executar Pucajama Aracaju, nível 190, 5550, transporte, 6935, é o controle. Aguardando para cópia. Gente, estou aguardando somente o código transponder, com certo, toda a transponderação comigo. Ok. Controle, Oceaner 6224, está na ponte 3 para pushback e acionamento. Só um minuto, Oceaner 6224, a aeronave da Rio já vai iniciar o táxi no pátio 3. Santa Recife 05, chame Recife, 12, média decimal 85. Salvador 5972 da Rio, com 4 a bordo, tem 3 horas e 20, alterna Guarulhos, o nosso táxi, por gentileza. 5972, livre táxi, parte 31 no Índia, ponte espera torre 1895, 1014 no ajuste, uma boa viagem. 1014, autorizado táxi, parte 3, parte 1 no Índia, ponte espera 1895, muito obrigado, boa. Chile 6224, coordena equipe de solo, após passagem do 767 da Rio Retaguarda, iniciando 3, chamo táxi. Copiou, Chile 6224? Paulo, prossigo, 6224, pode iniciar o pushback instrumento? Coordena com a equipe de solo, após o 767 da Rio passar a retaguarda, inicia e chama pro táxi. Positivo, após o 767 da Rio, vai iniciar, vai chamar para o táxi, 6224. Uno 34, copia? Sim. Yeah. Maceió 350 autorizado via Pesulu 17, é bola da 10, curva esquerda, Pucajamo, Aracaju. 5561 no transponder 1935, controle. 350 então para Maceió, decola da pista 10 com curva esquerda, Pucajamo, Aracaju, chamando controle 1193. Quem já passou pode ir? Código transponder 5561. 1134, correto, chama pronto. Pushback saneamento, rede 02. Camarada, até daqui a pouco. 72. 6981, ajuda? A escuta. Eu já estou na guarda do código transponder, mas a Block 1 Alpha foi autorizada pelo controle. Block 1 Alpha, obrigado, está na guarda. Yankee Mike mantendo através do portão 62. Positivo, Alfa Yankee Mike mantendo aqui através da 62. 5972, decola aos 37, controle 19, decilão 35. 19, 35, grato, boa noite, viu, 5972. Índia, ponte espera 1895, ajuste 1014, uma boa viagem. Direita Índia, ponte espera 1895, vai chamar pronto, a Xanã 6224. Gente, aguarde. Controle Salvador, Rio 5972, boa noite, cruzando 3500, Zion. 72, contato ramo decolagem, submanter nível de voo 400 via saída da EL. Via saída da EL, Rio 72, 400. O Xané 62 no 2, autorizado voo na proa de Duna. Duna, muito obrigado, meu Deus, meu Deus. Gabs. Opa. Vitinho. Olha que valor. Do 5001, chame Recife, 1251. Recife 251, azul 5001. 4 para o ponto de espera da 1-0, está pronto. Deixa eu ver 2-2-4, mantém a posição. Aguarde na posição. Aguardando que a aeronave estou 8-0 na escuta? Na escuta. É, eu entrei em contato com o centro, o mesmo solicitou que perguntasse onde que foi apresentado o plano Salvador Guarulhos do 9-8-0. Nós vamos entrar em contato com a companhia. D5972, chame Recife, a frequência 25 de sinal 1. Recife 1251, Rio 5972. Oceaner 6212, deixa 2000 pés, autorizado sinal DNS X-Fit, está 10, aposto no localizador. 2000, esquerda 10, está no localizador 6212. Controle OTAN 3178, reconfirma a frequência da torre. 198, decimal 95. Gente. Torre Salvador, OTAN 3178, sinal 110, visual. 3178, liga o pouso, pista 10, vento 140. Pesado pouso 90, tá 3178. Tome Salvador, atual 500 e mais, mantém a posição, vamos saber da ponte 6. Pode prosseguir agilizando até o pátio 3, o Alpha Yankee Mike. Ok, seguirá até o pátio 3. Uno 723, acione identificação, desça 4.000 pés, via chegada Bonfi, ajustado 1-0 no quadro. 4.000 na Bonfi, indicador de informação, Solas 44, direito 1219, solo. Confio, é 21, confia a frequência? 219. 219, obrigado. Paulo Salvador, muito boa noite. Eu passei 178 de grosso, escuta. 40 graus, 8 mais. Autoridade é clássica, 310, 1664. Reator 24, decolos 46, controle 119, decimal 35. Decimal 35, Oceaneer 624. Controle Oceaneer 6224, decolando o perfil da Puca de Maracaju, cruzando agora 1400 pés, quando possível para o de Aracaju, do Alfa Romeo 363. Oceaneer 624, contato para a decolagem, autorizado subir a nível de voo 190. Após 2000, voe Conde, aguardando a proa de Aracaju. Positivo, após 2000, voe Conde, aguardando a proa de Aracaju. Pronto, cópia. Pronto. Guarulhos, autoridade 340, via Peso 190, tentar o Baté. Decolada 10, curva direita, bloco 1 alfa, 5575, transponda 1935, controle. Firmar o transponder e a sequência do controle, muito rápido. O transponder é o 5575 e o controle 119, decimal 35. 340 Guarulhos, autorizado, via Upper Tribulo Nozero, até Taubaté, decolando da pista 10, na primeira curva direita, no perfil Alfa Renato e Bloco no Alfa, acionando 5575, controle 11935 e o 9890 para o pushback acionamento. Autorizado, atentando somente a aeronave da Azul, geralmente retaguarda para a direita, autorizado 9890, sobre ataque. Para o ingresso no pátio, antes da Juliette, 3178. 3178, Juliette 05, não. Juliette 05, será 3178. Me torre 198, decimal 95, Oxanã 6292. Boa, 95, boa. Salvador, muito boa noite, Oxanã 6292, fui ali. 16212, check o trem, autorizado pelo pista 10, vento 1 no 70 graus, 1 graus. Vai confirmar quando baixar travado, 70 com as livre boas, 2212. M224, autorizado voando a Prodo Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, a Xené 624. 1723, tem condições de voar na Prodo Tune, interceptar? 1723, assino ativo, voadora para interceptar. A gente descida agora para 2.000 pés, ajustado. 1014, livre LS, que foi da pista 10, reposta no localizador. 2014, reposta no localizador, 1725. 1134, pode ver, estacionamento. Só um minuto, no 1134. Aguarda. Repouso 6212. da Rio para o táxi POB05, 3:30, autonomia alterna, Galeão. O 341 no Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 9014, uma boa viagem, 9810. 4341 no Índia, torre no ponto de espera, 18.95, 9810. Voo no 1134, coordena com a equipe de solo após o 727 da Rio passar retaguarda, iniciando 2, campo de táxi. O 727, livre, voltado para o táxi no 1134. Lima Juliette, Quebec, para BH, prepare a Dael, só um instante para fora. É 212, solo ao 53, liga direita, chama 121 no lado sol. 209, boa. Salvador, muito boa noite, 9890 da Rio, ponto espera da 10. Autorizado, 9890, alinhada e decolar da 10, vento 140 graus, 109. Autorizado, alinhada e decolar, da 10, Rio, 9890. 4 livres, restrições de TAP 3600. Meu. Alfa, Kilo, Pat 3, honra, Deus. Quanto mantendo 9-0? Quente, agora diferença Maracaju. Oceaner 6-224 e dá o direcido. Visado desse nível de voo 100, essa nem 6224. 100, 6224. Bora, pronto pra cópia. Belo Horizonte, autorizado 360. A rota é Bridge, UPZulu 6, Cosmo, UPZulu 36. Decola da 10, curva direita no perfil da Euleda, Bridge. 5565, transponder, 1935, controle. Rio 9810, decola 57, controle 199.35. 119.35, boa noite, 9810 da Rio. E depois brilho. Certo, aciona no PAD 3, chama para o escutar. Central 3, receptando a final, visual com o campo. 6723, informe 3, checado final, Zé. Quem vai portar? Tudo boa noite, 9890 da Rio, transfere na bloco 1 Alfa. 1 9890, contato.